Câmbio Golf, é 307.090, pronto para decolar. Boa noite, Santa 3, outro trans. Boa noite, Santa 3197. A linha aí decola pista 10, vento 090 graus, 12, nós. Linha e decola na 10, o Santa 3197. Alô, Salvador. Boa noite, papapá, que é a Fox Yankee pro Rio de Janeiro. Boa noite, papapá, sem a Fox Yankee. Só confirmando, tá no pátio 3, decola do 10. Afirmativo. Tá no HHR, tá? Decola do 10. Pátio 5, então, sem a Fox Yankee. Eu tenho autorizado 430, copia. Tá na escuta, Serra Fox Yankee para Serra Brava, Romeu e Juliette, Rio de Janeiro, está autorizado, nível 430. Aerovia Upper Whisky 50 até Bidev, Bravo, India, Delta Eco, Victor, Bidev, após Intercepto, Upper November 857 até Porto Seguro, Serra Golfo Romeu, Porto Seguro, após Intercepto, Upper Zulu 16 até Gruff, Golf Romeo Uniforme Fox Fox, após prossegue na Upper Zulu 14 até Barbacena, Bravo, Bravo Charlie, após direto Santos Dumont, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev, aciona 5553, frequência do controle 119.8 e a torre opera em 118.62. Autorizado o Rio de Janeiro para o Serra Fox Yankee, nível 430, e a Upper Whisky 50 até Bidev, após Upper November 857 até Serra, Golfo Romeo, após Upper Zulu 16 até Grupo, Upper Zulu 14 até Barbacena, Bravo, Bravo Charlie, esse tema decolada 10, curva direita, a saída da El, após Leda e Bidev. O transponder 553, frequência do controle. Olhe 1998, bom gol. Sim, é que só confirme a frequência do controle da torre preenchida. 1998, decimal 8. E torre 1998, decimal 6. Correto, Serra Fox Yankee, já está pronto o acionamento? Estamos na acionamento, Serra Fox Yankee. Correto. Podemos apurar da EL após 2000? Após 2000, após 2000 está autorizado. Afirmativa, obrigado. O 1940, vento 090 graus, 109, livre decolagem, pista 10. Livre decolagem, gol 1940. Leda seria pedir muito pro 3197? Controle 3197. Pediu muito, mas é isso, eu estou autorizado. Ah, obrigado. Controle Salvador, 35218. 35218, a sanificação desse mantém 050. Bora na posição, mano. Para o 50, identificando 5218. Controle Salvador, boa noite, São 3560, informação Sierra. São 3560, essa união identificação, chegada a Mário, desse mantém 060. Ajuste o time entre 10, 12. 060, chegada Mari, 10, 12, 35, 60. As 40, decolar 209, controle 1998, bom voo. Controle 198, gol 1940. Controle Salvador, gol 1940. 40, contato radar, submantenha 360, saída da El. Subindo 360, saída da El, gol 1940. 52118, controle. 52118. 52118, leitor radar para sequenciamento, curve à direita proa 080, limite ao curso localizador. Direita 080, limite localizador 5218. Dan 3560, número 3 na aproximação, redução para 2209. 220-3560. 1884, velocidade indicada. 1884-2409. Ciente, informa quando necessário para a redução, o seu número 1 na aproximação. Responderemos, gol 1884. Ligou 776, passou tudo. Gol 776, acione dedicação, desse mantém o 070, chegada Mari. Ajuste o altímetro 1-0-1-2. Seu número 4 na aproximação, redução para 2-5-0 nós. Gol 1776. É, reduziu 1776. O gol 1884 pode voadona para ajudar? Pegou no 884, o vetor para interceptar o localizador, foi na proa, curva direita, proa 050, informa estabilizado. Direita 050, informa estabilizado, gol no 884. 35218, agora para interceptar o localizador, complete curva direita, proa 090, informa estabilizado. 090, chamará estabilizado 5218. Cinco 218, velocidade de cada. 249-5218. Sente, tem condições de manter até mais próximo de Duna? Afirmativo. Seu número 2 na aproximação. O número 1 está agora a 18 milhas da posição Duna. Mantenha 240 e informe quando necessário para a redução. Sente, 528. Dan 3197, passa nível de voo 160. Chame agora o centro Recife na frequência no 25.1. 251, obrigado, boa. De 560, velocidade de cada. 220-3560. Sente. 560, condição reduzida para 200 nós. 200, Valsa 3560. Afirmativo. Passarei 2224, controle. Triple 52, ano 8, para correção de deriva, completo curva direita, proa 095, informe estabilizado. Eita 095, chama lá estabilizado, 219. O triple 52, ano 8, está autorizado, descida até 2000 pés, ajuste de altímetro 10012. 2000 pés, 10012, 52, ano 8. Gol 904, corrijo, Gol 1940. Chama para o centro Recife na frequência 125.1. Centro Recife 1251, Gol 1940. Gol 1884, redução para 1970 mais. Já iniciou a redução, Gol 1884. 3560, sobre vetoração, mantém a presente proa, limite o curso localizador, descendo até o 060. Mantenha a proa, limite o localizador e mantenha o 060 do 3560. Afirmativo, o tráfego precede está agora à posição de 11 horas, 9 milhas, rumo este, passando 5.500 pés em descida 2.000 pés. Controle de Salvador, passarei do 2224, sempre a informação Sierra. Passarei 2224, desse mantém o 060, chegada a mão, ajuste 1013, redução para 2109. Desce para 060, chegada a mão, reduz 2109, passarei do 2224. O TAN 3560 agora está autorizado 3.000 pés, ajuste altímetro 1013. 3.000 pés, 1013, TAN 3560. Gol 976, desse mantém a 4.000 pés, ajuste altímetro 1013. No 776, controle. Ok, o 776, você confirme? Desça para 4.000 pés, ajuste altímetro 0013. 3, 4.000, 776, velocidade do seu desejo? Agora 210 nós, número 4 na aproximação. Continua o número 4? Afirmativo, o número 1 está passando marcador externo agora. Ok. Gol 1884, controle. Gol 1884. Passa marcador externo, completo sinal, chame torre 1918-1962. Gol 1884. Então 3560, redução para 1970 nós. 1970 nós, 3560. Torre Salvador, boa noite, Gol 1884, passou externo, baixado travado. Boa noite, autorizado, pouso 0990 graus, 09 nós. Livre pouso, Gol 1884. T3560, controle. Prossiga. Para a intercepção localizador, curve à direita para o 055, forma estabilizado. 055, autorizado, direto, reportará estabilizado, T3560. 7786, sob veteração, mantém a presente pro limite oculto, só localizador. Mantém pro limite local, 7786. Então, 3560, autorizado 2000 pés de ajuste, altímetro 1093. 2000 pés 1093, 3560, está estabilizado o localizador. Afirmo. Trip 5218, 1 milha na Arca do Externo, completo sinal, chame torre, 1-8, acima meia dúzia. Copiou o trip 5218? O Gol 1776, agora para interceptar o Lopes. Curve à direita para o 055, forma estabilizada. Direita 055, formalmente estabilizado, 776. Trip 5218, controle. 19. Livre direito, 219, gol 1884. 6. Salvador. Prossiga. Existe a possibilidade de decolagem da 1-7? Afirmativo, você é Fox 100 que vai decolar da 1-7? Afirmativo, declarou no 7, então já é Fox 100. Então no 7 permanece subida da El Leda, Bidev, Serra Fox 100. Então no 7 permanece da El Leda, Bidev, Serra Fox 100, gráfico. Redução para 1-7-0 nós, gol no 7-7-6. Quem é 7-7-6? Passarei 2-2-2-4, controle. Escuta, controle, passo. Desça para 3000 pés, redução para 1-7-0 nós. 3000 pés, 1-7-0 nós. Passa a área do 2-2-2-4. Do Embraer da trip inicial, táxi no pátio 13. Para o táxi, o trip 5241, 59 a bordo. 3 horas e 40 de autonomia, alternamos Viracopos. Táxi via pátio 3, após Juliette Alfa, ponte espera 1-0, torre 1-8-6, ajuste padrão 1013, tem um bom voo, boa noite, trip 5241. Afirmativa de Vitaxi, ponte espera da 1-0, quando pronto, 18-6, torre. Via Juliette Alfa, pátio 3, Juliette Alfa, 5241, obrigado. Boa noite, 4 Alfa, pois quilo, táxi via pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Ok, 883 Alfa, pós quilo, reporte para ingressar no pátio principal, gol 1-8-8-3. Confirme, chamou para Guarulhos, é o TAN 3603. Afirmativo, centro da Sierra. Copia o 340. Copia 340, 3603. 3603 da TAN, Guarulhos autorizado, nível 340, via Upper Whisky 50. Decola da 1-0 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Bravo Índia Delta Eco Victor Bidev. Aciona 5065, frequência do controle 1119, decimal 8. Ok, o 3603 autorizado Guarulhos, nível 340, decola pistão 90 após decolagem curva direita na saída da El. Após a El Leda, Leda Bidev. O transponder 5065 e o controle 1119, decimal 8, 3603. Chame pronto no 07 para o puxa, ajuste padrão 1013, tá 3603. Tamará, 3603. É, Salvador, boa noite. Trip 5241, próximo ao ponto de espera da 10, pronto, visual com tráfego na final. Boa noite. Tem condições de alinhar e manter a direita a partir da intersecção para decolagem imediata? Afirmativo. Ali mantém que tem um tráfego liberando a pista. Lima tem, no 5241. Trip 5218, no solo 23. Liberou a direita, solo 1219. Passarei do 2224, autorizado 2000 pés, ajuste de altímetro 1093. O passarei 2224, inicia a redução para aproximação, informe estabilizado. Redução para aproximação, final 2000 pés, passarei de informar estabilizado no ILS. 2224. Livrou. No solo os 2-4, liberou a direita, solo 1-2-1, decimal 9. Está recebendo a torre? Trip Epsilon. Alô, 21189. Eu chego 2198. Boa noite, táxi via Alfa, após quilo, próxima à esquerda, quilo, pátio 3. Posição prevista, posição 05 do pátio 3. Mesmo assim, fica atento ao sinalizador. 35218. Cliente, posição 5, atento ao sinalizador. Boa noite, 84, ingressa parte principal, portão 612, hein? Parte principal 612, é o boa noite, 84. Boa noite. Salvador, boa noite, o trip 5241. Trip 5241, contato radar na decolagem. Suba para nível 400, sai da Dael. 400 na Dael, 5241 da Trip. O localizador vai interceptar o glide já em aproximação final à velocidade, passa a área do 2224, controle. Ciente. O tráfego precede está passando agora ao marcador externo com 120 graus de alto speed. Completa a aproximação, eu chame torre na frequência 118, decimal 612. Torre 186 reduzido. Aguarde a autorização de pouso. Torre Salvador, passaria do 2224. Passaredo 2224, aguarde autorização de pouso, chame novamente com o trem embaixo travado. Camara, controle de pouso embaixo travado, passaredo. Tan 3560, no solo 26, libere a direita, solo 121, na decimal 9. Direito 219, Tan 3560. Fala Salvador, boa noite, 3560 livrou. 776. 0 via Alfa, pós quilo, táxi via pátio 3, prossegue portão 09 do pátio principal. Alfa, quilo, pátio 3, segue para o 09, tá 3560. Controle Salvador, Webjet 5810, boa noite. Boa noite, Web 5810, identifique, vou na pro de ITAP e desça para 2000 pés, o ajuste padrão. ITAP 2000 padrão, 5810. Passando o marcador externo, contra de pouso baixo travado, passarem do 2224. Ciente, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização de pouso, passarelo. No 776, no solo 29, liga direita, solo 121, decimal 9. O 21? 9. Ok. Controle, bom, se não tiver cuidado, a gente tenta voar direto o bridge, para gente tentar tirar o atraso, trip 5241. Trip 5241, colando com Recife agora na frequência 1288 e alternado 13325, tem um bom voo. 288-3325, obrigado, senhor, tem um bom trabalho. 10, nós limpe pouso no 10, passaredo. É o gol 1776. Boa noite, Bruno 776, táxi via Alfa, após próxima esquerda via Kilo, táxi via Pátio 3, prossegue para o portão 01 do pátio principal, gol no 776. Seguinte, autorizado Alfa Kilo, até o pátio 1, após, prossegue para o 01, ok? Sim, vai cruzar o pátio 3 e ingressar no pátio principal, portão 01, no voo no 776. Ok. Passarido 2224, no solo 31, libera a direita, solo 121, décimo 9. Libera a direita, após 1219, passarido. Passando 224, táxi via Alfa, após próxima esquerda, Kilo, táxi via Pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Alfa, Kilo, Pátio 3, vai reportar para ingressar no pátio principal. Alô, Salvador, passa pra taxa, a Fox Jet. Me chamou o solo? Vai ser a Fox Jet. Tá pronto o acionamento? Na realidade foi modificado o plano pra São Paulo e gostaria de receber a nova autorização. Ok, então o plano para a RJ Rio de Janeiro cancelado. Afirmativo. Para que ainda não temos o plano no sistema, vou aguardar a chegada do novo plano, que é a Fox Yank. Mantenha a minha escuta aguardando o cópio. Vai bater sua escuta aguardando o cópio, que é a Fox Yank. 5723, Ciente da Sierra. Boa noite, Web 5723, identifique, chegada a mão, desça para o nível 050. 050 na AMAN, 23. Vento na 07.